falando do que você fez em mim. E eles perguntaram: como pode Deus amar assim? Tudo bem, pode morar, serei tua casa.